Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah, olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Olá. Este é o Achada na Rádio número 24. O Achada na Rádio é um programa feito pela Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, um centro cultural em Lisboa, e este programa tem sido emitido ultimamente de 15 em 15 dias. Porém, no passado dia 1 de outubro, não houve programa, pois estávamos em pleno aniversário da Casa da Achada, 12 anos de abertura que assinalámos com um rico programa de 6 dias. O Achada na Rádio de hoje é especial, pois vamos ouvir alguns registros sonoros desses dias em que assinalámos o aniversário. A Casa da Achada no 12º ano. No fim do programa ouviremos ainda a prometida rubrica Com 3 Palavrinhas Apenas, que lança um desafio para o próximo programa, que será emitido no dia 29 de outubro. Bom programa! Achada na Rádio. O prazer da escuta. A Casa da Achada no 12º ano. O aniversário da Casa da Achada começou com uma arruada pelo bairro, com leituras e canções para convidar toda a gente a vir. A Achada na Rádio está aqui em uma reportagem, há aqui um início de uma arruada. Rubina, o que é que vão fazer aqui pelo bairro? Olha, vamos cantar, vamos ler alguma poesia, vamos convidar as pessoas a virem cá. Então vamos cantar uma para começar? Bora. Dentro... Dentro de mim e de ti algo de novo estremece. Foi na quinta-feira, 30 de setembro. Um teu no resto do chão, põe-te no olho da rua já. Um teu no resto do chão, põe-te no olho da rua já. Limpinho vale um milhão, ai as casas. Limpinho vale um milhão, ai as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na sexta-feira as atividades começaram com uma lição de matemática com Adelina Percatado, professora de matemática, que veio falar-nos de algumas curiosidades do número 12. E vieram à baila muitas outras coisas, por exemplo, as ideias de Bento Jesus Caraça. Eu comecei a pensar, bom, eu não sei bem como é que o Mário Dionísio se relacionava com a matemática, mas não tenho dúvidas que ele se relacionava, e existem provas no próprio arquivo do Mário Dionísio, que ele se relacionava muito bem com um grande matemático e amigo, Bento de Jesus Caraça. E, portanto, decidi começar por Bento de Jesus Caraça. Bento de Jesus Caraça, e por um livro que ele escreveu, Matemática, os conceitos fundamentais de matemática. E neste livro, o Bento de Jesus Caraça estudava as bases e dizia que a base do nosso sistema de numeração é 10, número de dedos das duas mãos, toda a gente sabe isso, contar pelos dedos, 10 e tal, mas ele tinha uma nota de rodapé nos conceitos fundamentais de matemática e dizia ele, e no entanto, a base ideal seria 12, porque se presta melhor que 10 a subdivisões. Pronto, isto despertou um bocadinho o interesse e resolvi averiguar um pouco porque é que o 12 seria uma base melhor que a base 10. Bom, e se a Adelina Percatado tivesse sido minha professora de matemática, eu se calhar agora gostava de matemática, mas como tive sempre umas professoras, vá, menos boas, nunca me apaixonei pela matemática e não a compreendo, tenho pena. Depois do jantar, ainda na sexta-feira, dia 1 de outubro, houve a inauguração da exposição Mário Dionísio, Vida e Obra, uma apresentação de Diana Dionísio. E esta é uma das exposições mais básicas para fazer jus à missão da Casa da Achada, assim, à primeiríssima missão da Casa da Achada, que é divulgar a vida e a obra de Mário Dionísio. E isso era a segunda coisa que eu queria dizer, é que esta exposição é mais um dos fragmentos da enciclopédica e eclética obra de Eduarda Dionísio. Como investigadora, divulgadora e como gráfica, porque olha-se e vê-se logo quem é que fez esta exposição. Com leituras por Diogo Dória. Dei de certo o tal vício maior de gostar de brincar com o lume. Ou seja, uma atividade permanente em desafio a si próprio, e em sentidos diferentes, com a mesma paixão ou teimosia. Professor, 44 anos. Militante político, que continua a ser, mesmo depois de, por discordâncias de metodologia, se ver ou julgar sozinho. Ensaísta de pendor polemizante, ficcionista, poeta, antes e depois de tudo. Melhor, em tudo. Pintor, agora, a tempo inteiro. E depois de tudo isto, a projeção de É Preciso Criar o Sentido dos Dias, uma montagem de entrevistas a Mário Dionísio, feita por Regina Guimarães e Tiago Afonso. Como uma pedra no silêncio, como um chicote na moleza, o pensamento preciso, sem cerimónia, dá um passo. O ponteiro do relógio com ferrugem embota as hélices frementes, mas na cilada dos divãs crescente, o pastor de macaco pensa que não basta cruzar os braços, não basta cruzar os braços, esperar a lua entre nuvens. Enquanto a paisagem se derrama, não basta pensar um dia. Roldanas prontas nos guindastes, rolam pesados cabos de aço. É preciso criar os dias, é preciso criar o sentido dos dias. A Casa da Achada, no 12º ano. Aqui na sexta-feira, o segundo dia do aniversário da Casa da Achada, e está aqui a Paula na cozinha, estão aqui a preparar coisas, não só a Paula, mas várias pessoas. Mas eu queria perguntar à Paula, então isto foi há 12 anos, no outro dia estavas a falar disto, há 12 anos, conta lá isso. Há 12 anos. Tu vivias aqui. Vivia aqui, sim, só não vivo há dois, sim. E então há 12 anos, eu da minha janela, comecei a ver gente estranha a vir para aqui, e eu pensei, mas onde é que saiu estes malucos todos? Não estou a brincar, estou a falar a sério. Onde é que saiu esta gente toda, estes malucos? Isto é tudo gente com aspecto de malucos. Olha agora, vêm para aqui fazer barulho. Depois começaram as festas, depois com um adolescente em casa começou a pedir, oh mãe, posso ir ali um bocadinho à Casa da Achada? Depois começou a almoçar na Casa da Achada aos fins de semana, entretanto eu comecei-me também a meter aqui, comecei também a almoçar, a partir daí comecei a fazer os almocinhos ao fim de semana na Casa da Achada e nas festas. E a fazer outras coisas também, participaste noutras... Sim, também, na cantata, sim, na cantata... acho que foi só aquelas coisas com o Luís Rosas, das, sim, com, sim, das conversas, das conversas, sim, comecei a fazer essas coisas e tá bem. E então ainda achas que somos uns malucos que andamos para aqui? Somos, porque se juntou, é isso, é isso que eu continuo a achar, que vocês são todos malucos, isso aí não retiro, mas aumentou, pronto, todos menos tu. A tarde de sábado 2 de outubro começou com uma conversa extremamente interessante com Emílio Jona, um dos fundadores do grupo Canta a Crona, que esteve connosco por Zoom, bem como Rocco Rosignoli, um músico e escritor, que também esteve presente, também em Zoom, e com a presença também de João Rodrigues, uma conversa sobre pesquisa, criação e transformação social através da música. A palavra Canta a Crona, que era inventada estrangeiro, ed esprime, secondo me, in un modo molto puntuale il contenuto e la funzione e la caratteristica della nostra canzone. Ok, traduco. Tradurre forse sì, meglio. Grazie. perché in Italia faltava un bocadinho uma canção que estivesse ligada aos fatos reais e da realidade. E só o nome Canta Cronache, que foi estrangeiro que inventou, diz isso, ou seja, cantar as crônicas, cantar o que acontece no mundo. Un giorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, nella limpida corrente ora scendo un carpetrote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disse no, avvoltoio vola via, non vogliamo mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane e case in terra altrui, non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò alla madre e la madre disse no, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò all'uranio e l'uranio disse no, avvoltoio vola via, la mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflagrerà infuocata distruggendo le città. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto? In un luogo deserto complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere finché qualcuno gridò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia. Ma il rapace li sbranò. Diz lá. Estamos aqui no sábado com o André Achada na rádio. E o André que conhece esta casa desde que era miúdo, não? Que idade é que tu tinhas? Foi há 12 anos, faz lá as contas. Tinha 8. Tinhas 8 anos, e então? O que é que aconteceu aqui que tu tivesses achado interessante nestes anos todos? Temos super chique. Ah, não sei. É difícil porque é muita coisa, não é? É muita coisa, é muitos eventos. Não, mas sei que fizeste amigos aqui. Sim. E acho que... Por exemplo. Então, fiz muitos amigos para o meu desenvolvimento social, cultural, que me deu muito sucesso na minha vida escolar. Hoje em dia posso dar graças à Casa da Achada de estar onde eu estou. A sério? Uhum. Isso foi importante para a tua... Sim, a minha socialização e... Crescimento em vários sentidos. Sim. Crescimento em vários sentidos. Foi e agora andas metido num projeto de desporto popular, explica lá o que é isso. Sim, o Relâmpago, o novo clube popular da zona de Lisboa, com futebol, jiu-jitsu e kickbox. E agora vamos ter uma prova de ciclismo na Val de Santo António, dia 17. E era fixe estar lá muita gente para apoiar. e também às sextas-feiras, a partir das 8, para ver os nossos jogos e apoiarem-nos lá. Muito bem. No Vale de Santo António é ali na Santa Apolónia? Uhum, sim. E começa aí a corrida? Começa a meio da Vale de Santo António até lá acima o quartel da Graça. Está bem. E qual é a ideia do Relâmpago? É continuar a fazer... É continuar a fazer isto com os outros clubes cá de Lisboa. Tornarmos, se calhar, um clube não como, se calhar, o Operário ou o Oriental. Com o clube, com o futebol ou com as outras modalidades, não é só, tipo, pagares para o praticares, mas pelo gosto de jogar, treinar, pelo gosto de socializar com as pessoas. É uma intervenção social também. Uma intervenção social. Com o desporto. Claro. Está bem? Obrigado, André. Nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No fim da tarde de sábado, dia 2 de outubro, houve tempo para uma espécie de introdução à política com o espetáculo do Cor da Achada, Se Toda a Gente Se Juntar, sobre os 150 anos da Comuna de Paris. Podem os nossos destinos estar nas nossas mãos? O coro sugeriu que sim. Na noite de sábado houve um grande convívio com a presença de muitos amigos e com Dionísio a pôr discos lá fora enquanto o pessoal vinha buscar uma cervejita. E até houve dança. Domingo deixo que banhe o Santiago e fazer força a mim ninguém que dá fraqueza. Água de açúcar cada panada que já panada divulgar Joaquim Correa. Cama estendido baixo fulana tá para noiva casamento catel. Oi domingo que ela achado. Oi domingo que ela tá fazendo. Oi domingo que ela achado. Oi domingo que ela tá fazendo. Oi domingo que ela achado. Oi domingo que ela tá fazendo. Oi domingo que ela achado. Oi domingo que ela tá fazendo. Oi domingo. Na manhã de domingo, dia 3 de outubro, houve uma oficina de lencinhos dos despejados com a transformação de provérbios em frases sobre o direito à habitação, para desenhar com cores num lencinho de bolso à maneira antiga, mas de uma forma moderna. E ali, pela hora de almoço, houve um piquenique com a Bibliambule, a biblioteca ambulante da Margarida Guia, uma grande amiga que nos deixou esta herança chegada de Bruxelas, a Bibliambule. Houve leituras com rédea solta e vozes dissonantes, com momentos emocionantes e até um cravo. Mas pode-se pegar numa coisa de piano e tocá-la exatamente da mesma forma no cravo? Amargar, a ida, mar, gar, amar, amargar, a ida, massa, ir, ir, i, i, isar, ir, ir, dagar, gi, cu, sama, sama, massa, ir, isar, ir, ir, dagar, gi, cu, sama, amassar, a ida, grida, guia, sarar, sari, gadi, cu, massa, irisar, margar, amargar a ida, amargar a ida, tali, takum. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de Ainda no domingo à tarde houve uma oficina de técnicas de expressão a partir dos exercícios de estilo de Raymond Queneau, orientada por Diana Dionísio e preparada também por Tony, uma oficina de escrita que deu resultados que foram lidos também nessa tarde. E no fim de tarde desse domingo, às 18h30, houve uma conversa com leitores do primeiro volume do Diário de Mário Dionísio, Passageiro Clandestino, editado em abril deste ano pela Casa da Achada. Um diário que foi muito elogiado, mas também discutido com diferentes ideias acerca do que nos surpreendeu e do que nos diz ainda hoje aquele diário com as preciosas notas de Eduarda Dionísio. A casa da Achada no 12º ano. Na segunda-feira, dia 4 de outubro, foi um dia mais normal, mas muitíssimo participado. Primeiro com o ciclo A Paleta Pergunta e o Mundo Responde, desta vez com a cantora Aline Frazão, cantora e compositora, que respondeu à sua maneira a perguntas difíceis da paleta e o mundo. E com uma ideia também não elitista da arte, de que ela possa ser, por um lado, representativa e, por outro lado, acessível. No meio disto tudo, há uma grande romantização, não? Isso foi compreendendo ao longo do tempo, essa ideia de que essa arte que eu gostaria de fazer depois encontra vários obstáculos na prática. E foi aí que eu me identifiquei com esta frase, não se faz arte que se quer. E como poderia deixar de reconhecê-lo? Como poderiam deixar de reconhecê-lo os que compreenderam o peso que o condicionalismo de todo o complexo social exerce na arte e que é dele que o artista extrai o fio precioso com que tece a sua afirmação de liberdade. Eu, pessoalmente, revi-me muito nesta reflexão, neste excerto de reflexão, na verdade, porque me fez pensar numa coisa que eu já me tinha dado conta há muito tempo, que é que eu não faço a arte que eu quero, eu faço a arte que eu consigo fazer, com os meios que estão à minha disposição e com uma data de limitações que eu vou encontrando pelo caminho. E essas limitações são... No fundo, isto também tem, eu acho que, dando aqui um passo atrás, essa ideia de liberdade, ou essa ideia romantizada de liberdade do artista independente, pelo menos do lugar de onde eu parti, não de pensar, de ter essa ambição de ser eu próprio, do eu e dessa liberdade, acho que acaba por estar muito mesclado com vários valores muito individualistas da sociedade que a gente vive hoje, com uma ideia muito liberal, assim, de nós próprios e da nossa própria autoimagem, ignorando um pouco algo que, desde o meu ponto de vista, tem muito mais força, que é o sistema, que é a sociedade, que é o conjunto das forças que regem um bocado a nossa atividade. E é isso, grande parte das nossas escolhas, e aí já extrapolando não só dentro das artes, ou mesmo na vida cotidiana, estão altamente condicionadas, desde os algoritmos até o nosso código genético, até a classe social da qual nós partimos, enfim, há muitas coisas que estão muito pré-determinadas e que não dependem tanto assim da nossa agência, do nosso eu, da nossa escolha. Isso acaba por ser um pouco uma ilusão, que o capitalismo vende muito bem, aliás, né? Essa ideia de que nós podemos fazer a nós próprios e que podemos criar um lugar para nós, quando isso, na verdade, é muito mais condicionado. Aí está o tal complexo social que nos condiciona depois na hora de criar. E a fazer música, na prática, como é que esses condicionalismos, como é que esse condicionalismo de todo o complexo social se manifesta? Depois de jantar, houve cinema, com o início do ciclo A Cor no Cinema e a projeção de Vertigo, de Alfred Hitchcock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O último dia de aniversário, terça-feira, 5 de outubro, começou com uma visita de estudo, um passeio pelas ruas vizinhas, em torno de Mário Dionísio, organizado por Eu Prémio Scarpa, com leituras e que deu aso a muitas conversas e perguntas. À tarde foi a última lição, ou seja, o último debate, uma mesa redonda com gente ligada à educação, para responder a duas perguntas difíceis. Pode-se educar para a emancipação? Pode-se aprender a liberdade? O aniversário fechou com o sorteio da Taluda de Arte, que saiu a dois felizes premiados, no fim da tarde de terça-feira, 5 de outubro. Que belo aniversário este, com tantos amigos e amigas. Com caras conhecidas e muitas desconhecidas, novos amigos que vieram à Casa da Achada para apoiar, para comprar uma rifa, comprar as edições da casa, ou simplesmente um cavalo velho, cavalo novo, beber um copo e cantar uma canção connosco. Mãe na escola, velho na praça, ambos sempre a mesma roça. Basta de vida tão repetida, a cada um a sua idade. Basta de vida tão repetida, a cada um a sua idade. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Queria dar os parabéns à Casa da Achada. Pronto. Achada na rádio. O prazer da escuta e muito mais. Com três palavrinhas apenas. No passado, com três palavrinhas apenas, desafiámos os ouvintes a fazerem um pequeno áudio ou enviarem um pequeno texto com as palavras utopia, cantautor e gato. Hoje vamos ouvir o que nos enviaram pela seguinte ordem: Antonino Solmer, Regina Guimarães, Adão Gurjões e Diana Dionísio. O cantautor escreve e canta utopia. Como gato, ainda mia. Um cantautor escondido numa pia, e dentro dele um gato já escaldado. Mas pede o canto sem autor a utopia, manda lá calar o estupor do gato. A utopia governa o mundo? Disse de si para si, interrogando-se, Alexandre, o Grande. E continuou: não sei se o mundo é redondo ou quadrado, mas o certo é que sussurram em mim arestas, como lingotes de ouro ou aromas de alfazema de um outro lado qualquer. Qualquer coisa como fantasmas de um século que esteja na outra face do cubo ou na redondeza escondida da esfera. E avançou. Precipitou-se no próspero vento a aura de um émulo futuro, filtrado pelo contentamento, vestindo a utopia com juro. Da terra muito desbravada por centuriões e letristas, sobram esferas de nada das emoções vanguardistas? Cubos redondos ou esferas quadradas, eis frente a frente o embaraço das muitas emoções ventiladas nas asas das utopias aos pedaços. É um ventilar de luz e limão, do ventre da circular utopia, querer o furo de antemão no mosto da muita alegria. Há utopias de grande monta, outras pequenas e singelas. Umas fervem de tontas, outras abrem vistosas janelas. Da utopia, por vezes, sobram gatos a assobiar. Gato de unhas afiadas, tão sonso como um matreiro, vive de manhas danadas, apanha ratos inteiros. Fica à janela espreitando, vendo andorinhas a voar, com os olhinhos vigiando. Ui, deixa penas no ar. Nada há que eu endireite. Em janeiro, canta malvado, as unhas como um estilete. É cantautor no telhado. Se esta história não é verdadeira, raios partam o Adão. Seja a utopia cegueira, Alexandre, um valentão. Ora agora, depois de termos ouvido as respostas a este desafio, vamos ouvir o texto de onde saltaram as três palavras: utopia, cantautor e gato. É um poema do cantor Luís Pastor, que ele recentemente disse em Grândola, no encontro da canção de protesto, que foi de los cantautores. Vamos ouvi-lo a dizer este poema numa conferência de imprensa. Me he cansado en estos años de responder a los periodistas a la misma pregunta sobre aquel cantautor. Y un día me puse y escribí para que si otra vez me preguntan los periodistas, de darles el poema. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños, sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente, los políticos al frente de comparsa el trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata, que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años. Despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz, y así van para más de 30 con la pregunta de marras, tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan. Otros cantan y no están, los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad un CD debajo el brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera, cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante que es lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. Com 3 palavrinhas apenas. E novamente 3 palavras rebeldes saltaram de um texto e quiseram ser usadas noutras criações. O próximo desafio é fazer um pequeno áudio ou texto com as palavras calada, fininho, desentulha. Os textos ou áudios devem ser pequeninos e podem enviá-los para o e-mail centromariodionisio@gmail.com até dia 25 de outubro. Iremos ouvir os áudios e textos que nos chegarem no próximo programa Achada na Rádio, que está marcado para dia 29 de outubro. Relembrando então, devem enviar os vossos áudios ou textos para o e-mail centromariodionisio@gmail.com até dia 25 de outubro. E as 3 palavrinhas são calada, fininho e desentulha. Com 3 palavrinhas apenas. Desafio criativo! Bora lá!